DJ Nailson, DJ Nailson absoluto. Banda 007. Coração, minha vida é tão vazia sem você, minha paixão. Preciso do teu cheiro aqui na minha cama. E você dizendo, imagina que me ama. Só você conhece cada parte, cada pedaço do meu coração. Foi com batalha som que me apaixonei, fazendo um chifrinho com você, meu bem. DJ Rafael, Josias e Darlan, eles dão a chicotada do amor. DJ Nailson absoluto, o DJ que arrebenta. Banda 007. De pensar, se você se for, como vou ficar? Eu não posso imaginar, ficar distante de ti dói demais. É gostoso fazer amor contigo, sentir teu corpo quente a me aquecer. Em Paragominas, máquinas automotivas que vão detonar. Carreta personal e a S10, a cobiçada, vão tocar. O DJ Milk, o mega DJ do Pará, pra você dançar assim. Banda 007. Eu tô chorando só de pensar, se você se for, como vou ficar? Eu não posso imaginar, ficar distante de ti dói demais. É gostoso fazer amor contigo, sentir teu corpo quente a me aquecer. Em Paragominas, elas vão tocar. São as máquinas automotivas que vão detonar. DJ Nailson absoluto, o DJ mais querido e contagiante da galera. O coração, quando ela chega pra mim, sinto seu cheiro, que tesão. Todo mundo quer pegar essa gata, é furacão. Todo mundo quer pegar com DJ Birumix, com Gisson Brasil, eu entoio por ti, que me faz delirar. Em Godofredo, Viana, eu vou te encontrar. Carretinha super poderosa, foi assim que nasceu nosso amor. Carretinha super poderosa, eu vou até o amanhecer com você. Carretinha super poderosa, Banda 007. Sinto explodir o coração quando ela chega pra mim. Sinto seu cheiro, que tesão. Todo mundo quer pegar essa gata, furacão. Todo mundo quer pegar com DJ Birmix, com Gilson Brasil, eu entoio por ti, que me faz delirar. Em Gota Fredo, Viana, eu vou te encontrar. Carretinha, super poderosa, foi assim. DJ Nailson Absoluto, o DJ que detona. Eu saí pra te procurar, magia de fogo e relenda. A noite em que te conheci, quando você olhou pra mim, de repente me entreguei. Por você me apaixonei, juro não dá pra esquecer. Amor no cenário chorarem de amor. Não levei a sério que na verdade, meu amor, você mudou tudo, até meus defeitos, eu juro. meu passado pode me condenar. Vou falar do que passou, só pra eu lhe pedir uma chance, baby. Vou provar que eu mudei por causa de você. Ao verdadeiro amor vou me entregar. No passado fiz mulheres chorarem de amor. Não levei a sério que na verdade meu amor. Você mudou tudo, até nos defeitos, eu juro. Você está curtindo o Top DJ do Pará, Nailson Absoluto e as Marcantes. Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Tem noite de amor, oh, oh. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dói demais, dói demais. Nunca pensei que pudesse. Um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço, amor, não me deixe assim. Você nem pensou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Nailson Absoluto. Eu preciso de morfina pra retirar a dor da tua ausência. O veneno que o teu beijo deixou, não vou suportar. Faço loucuras por você, menina. Tua boca me alucina. Absoluto. lábios vermelhos, uma lágrima caindo. Talento dado por Deus. Sabe aquele dia que você se foi? Dos meus olhos vermelhos, uma lágrima caindo. Absoluto Produções. Fone 8460-4390. Meu bem, eu rodei, mas troquei, fui tirando e virei.

competir, ter temor. Eu faço tudo isso que é pra você notar e vim ficar comigo, amor. Você foi meu primeiro amor. Espetacular DJ Nailson Absoluto, o top DJ.